relógio despertou. É hora de acordar, são 6 horas da manhã. E eu tenho que trampar, vai fazer mó calor. Eu vi na previsão, 35 graus e eu catando papelão. Cheguei aos 28 e só tenho dois motivos. A minha felicidade é minha mulher e o meu filho. Se não fosse por eles, nem sei o que seria. Coitado de mim e dessa vida cretina. Quando eu era criança, me lembro muito bem. Meu sonho era estudar, trabalhar, ser alguém. Mas aí eu cresci, a realidade apareceu. Lembro da primeira vez que a polícia me bateu. Então ali morreu o herói da minha infância. A polícia é o exemplo de toda a criança. Mas hoje eu tô aqui revirando o seu lixo, me humilhando pra não deixar. Falta nada pro meu filho de segunda a segunda. 10 horas por dia, o dinheiro que eu ganho, mal dá pra mercearia. ICMS, PVA, IPTU, eu nunca vi tanto imposto, vai tomar no cu. O sistema não deixa, se quer você sonhar, ele mata sua esperança pra você se humilhar. Ser escravo do serviço, pra mim é isso. Eu não tenho nem tempo pra brincar com o meu filho. Mas se não for assim, não tem jeito, não dá. Ou a gente passa fome, ou eu vou ter que roubar. Sistema incompetente, maqueia a situação. E deixa pra você apenas três opções. Três opção, ser escravo, passar fome ou virar ladrão. Três opção, ser escravo, passar fome ou virar ladrão. Meu Deus, que desespero, já é quase meio dia. É hora do almoço, mas hoje não tem comida. Já comi uma pá de vez, arroz com farinha. Mas hoje é diferente, a panela tá vazia. Se fosse só eu, não tem problema, eu aguento. Mas corta o coração, vê minha família sofrendo. Meu pivete tem apenas 10 anos de idade. Tão novo e já passando por tanta dificuldade. Eu tenho muita fé, até o fim vou batalhar. Passo fome a vida inteira pra não ter que roubar. Olho pra minha mulher e me sinto um covarde. Quem não sustenta a família não é homem de verdade. Eu tenho 30 anos e sofri a vida inteira. Nunca tive um trampo com registro na carteira. Nunca pude dar um brinquedo pro meu filho. Não vou poder dar ele nenhum futuro digno. Muitas vezes Deus estendeu a sua mão. Os vizinhos ajudavam com arroz ou com feijão. Mas aqui não é só a gente que é pobre. Aqui tem muita gente que também passa fome. Uma coisa é ajudar quando cê tem um pouco. Outra coisa é tirar da boca pra dar pra outro. Deus sabe o que faz, nisso eu acredito. Tudo nessa vida pra mim tem um motivo. Mas eu não acho justo sofrer desse jeito. O que eu tô passando nem pra um cachorro eu desejo. Sistema incompetente, maqueia a situação. E deixa pra você apenas três opção. Três opção, ser escravo, passar fome ou virar ladrão. Três opção, ser escravo, passar fome ou virar ladrão. São 10 horas da noite, vou pra cena do louco. Se eu não enquadrar alguém, amanhã não tem almoço. Puta que eu pariu, é mó adrenalina. E o ferro tá lotado, tá aqui na minha cinta. Que Deus me ilumine, tenha dó e compaixão. Na hora do arrebento é só eu e meu oitão. Eu nunca tive um curso como filho do doutor. Meu instrumento de trabalho são 6 balas no tambor. Eu sei que não é certo, o que eu faço é errado. Mas assim que eu aprendi, então pra mim não é pecado. O sistema canalha não me deixa outra opção. Me deram um revólver, fizeram virar ladrão. Mas se é pra ser assim, então assim é que vai ser. Ou enquadro o mercado, ou cato lixo até morrer. Você não vai me ver debaixo do solão, puxando uma carroça, procurando um papelão. Ou chegando em casa e vendo o prato vazio. E só na imaginação sentir o gosto do pernil. Quando eu tiver um filho, ver ele se lamentar. Porque não tenho um tênis, uma roupa pra usar. Não vai ser assim não, prefiro ser ladrão. Viver muito como um Zé, não é comigo não. Quando eu era moleque eu queria um brinquedo. Mas me deram um oitão cromado com tambor cheio. Fizeram eu crescer e virar homem muito cedo. Com 15 anos de idade eu já metia medo. Sistema incompetente, maquia a situação. E deixa pra você apenas três opção. Três opção, ser escravo, passar fome ou virar ladrão. Três opção, ser escravo, passar fome ou virar ladrão. Três opção, ser escravo, passar fome ou virar ladrão. Três opção, ser escravo, passar fome ou virar ladrão. 3 opção, 3 opção,